para tudo. Sente-se e descontraia. Começa agora Batido Musical com Alexander. Muito, muito boa tarde, ouvintes da Antena Web. Boa tarde, cá estamos nós para mais um batido musical, mais um sábado cheio de calor. Aproximámos-nos do verão, é verdade, e como nos aproximámos do verão, também as nossas músicas estão cada vez mais quentes, estão cada vez mais hot. Algumas são um bocadinho mais slow, são assim mais calmos, mas de toda a maneira também são assim muito apologistas de uma limonada, à beira-mar, à beira-rio, é isso. Pois é, para isso que nós cá estamos, caros ouvintes. É para isso que o Alex e o Batido Musical estão de novo no ar. Para lhe dar outra vez uma lista imensa de música. E mais música, e mais música, e mais música. É verdade. E começamos a dar as boas-vindas a uma, digamos que à diva da música de qualidade. E a diva de música de qualidade canta All By Myself. Quem é? Celine Dion. Abrimos com Celine Dion. Vamos tirar o chapéu e curvar-nos. E a seguir vamos ter Berlin com Take My Breath Away. É verdade, uma estreia. E muitas outras vão acontecer por aí abaixo. Portanto, não se esqueça, caro ouvinte da Antena Web, sintonize-se! When I was young, I never needed anyone. Making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Thank you. E já lá vai a nossa diva Celine Dion e Berlin. E continuamos com mais música. Mais música, também um bocado mais calma. Digamos que este programa é um pouquinho mais slow. Vamos continuar com U2, a célebre banda irlandesa U2, com Elevation. É verdade, quem é que não conhece o Elevation? Toda a gente gostou. E depois vamos ter Louis Armstrong com What a Wonderful World. Diz-lhes alguma coisa? É claro que diz, é claro que diz. Nós aqui só temos qualidade. Portanto, os U2 não são uma estreia, isso não. Aliás, os U2 já são, digamos, que a nossa banda de estimação. E o Louis Armstrong vai ser uma estreia. E como vai ser uma estreia, nós precisamos lhe dar as boas-vindas. Portanto, muito boas-vindas a você, Louis Armstrong. Portanto, caros ouvintes, deliciem-se com este espetáculo musical, porque foi feito a pensar em si. Sintonize-se! I see them bloom for me and you. and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Muito bem, e já lá vão aquelas duas músicas que já referimos há bocado e que você gostou e dançou. Vocês pensam que eu não beijo porque estou na rádio, mas eu beijo. E sei que vocês dançaram até se fartar essas músicas. É verdade, mesmo calminhas, há sempre quem consiga dançar. E a seguir vamos ter The Goo Goo com Doll, The Goo Goo Dolls, digo, com Iris. Isto são estes nomes assim estrangeiros que põem assim um pouco... digamos que põe um bocado de dificuldade acrescentada aqui a quem não sabe falar muito bem inglês, ou aliás quase nada, mas esforça-se, como vocês podem ver. Eu, Alex, esforço-me para lhe dar ou para lhe transmitir aquilo que, pronto, que em princípio a música quer transmitir, mas depois damos ouvidos aos nossos artistas e aí está, eles passam-lhe bem a mensagem. Depois vocês dizem, bem, aquele gajo é mesmo chato, mas pronto, é o que se pode arranjar. É o que havia no mercado à espera para ser recolhido pela antena web. Era eu. E depois vamos ter R. Kelly com I Believe I Can Fly. I Believe I Can Fly. La la la la la la la la. Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, Sintoniza www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. I can do it. If I just believe. bem, e depois dos de Goo Goo Dolls e do R. Kelly, vamos ter agora o quê? Mais música, e agora vamos fazer outra continência, porque vem aí quem? Vem aí a rainha da música pop. E como qualquer rainha que se preze, tem que entrar pela passadeira vermelha. Portanto, Madonna entra pela passadeira vermelha da Antena Web com Crazy For You. E depois vamos ter... Quem é que nós vamos ter? Em vez de lhes dizer quem é que vai ser, vou-lhe dizer o título da música e você vai descobrir de certeza absoluta, caro ouvinte. Porque você é uma pessoa muito atenta a nós. Portanto, We Are é o nome da música. Já agora aproveito e digo, é uma estreia e é no feminino. Mas você depois vai-me dizer. Vai dizer assim, aquele gajo não sabia era dizer o nome. Por acaso até sei dizer o nome. Mas sinceramente, quero que seja você a descobrir. E como eu sei que vocês gostam sempre de um bom desafio, sei que não me vão desiludir. Portanto, apreciem as duas músicas e não se esqueçam. Pesquisem quem é a titular da música We Are. Sintonize-se! doorstep now, my, oh my. Telling everybody on just how to live their lives. Sliding down the information highway, buying in just like a bunch of fools. Time is ticking and we can't go back, my, oh my. What about the world today? What about the place that we call home? We've never been so many, and we've never been so alone. Keep watching for the picket fence. You keep talking, but it makes no sense. You say we're not responsible, but we are. Já descobriu, caro ouvinte? Já descobriu? Acho que já. Acho que você é de certeza absoluta que já descobriu. Não tenho a forma de me dizer, mas eu digo, Anna Johnson. É verdade, é essa toda. Você descobriu primeiro do que eu, pois claro. E agora vamos ter quem? Vamos ter mais uma estreia, por acaso outra estreia, muito conhecida, mas ainda não tinha tocado aqui na antena web. É a Tina Turner com I Don't Wanna Fight. I don't wanna fight. Isto dito assim, até tem assim um contorno de que estamos na Inglaterra, de que estamos à beira do Big Ben, que aquilo nos vem abaixo, que aquilo já está mais velho que a Sé de Braga. Mas pronto, parece que estamos lá. E então é por isso que eu gosto de dizer estas coisas. Fight. Fight. Até parece que eu sei falar inglês. E a seguir vamos ter Percy Sledge. Conhece? Bem, o título da música é este. When a Man Loves a Woman. É esse mesmo. É esse, é isso. Eu já sei. Você estava a cantar e eu estava a dizer. É essa toda, é essa toda. E para que é que eu venho apresentar um programa se vocês já conhecem tudo? É o que eu digo, sintonizem-se. É isso que vocês ainda não sabem dizer, mas vão aprender. Muito bem, caro ouvinte. E depois destas duas músicas que ouvimos agora, vamos receber, outra vez como estreia, um senhor que tem uma excelente voz. E vamos ter uma excelente voz a tocar para nós. É verdade. Sim, senhor. É o Ronan Keating com When You Say Nothing At All. É verdade. E depois vamos ter David Bowie com Space Oddity. Espero não estar enganado no que está escrito, mas é Space Oddity. David Bowie e Ronan Keating a tocar para si a partir de agora. Sintonize-se, caro ouvinte. Nós estamos na Antena Web, no Batido Musical. Mais um sábado, assim de tarde. Depois do almoço, nada melhor que um pezinho de dança para animar. Ou então, se está a almoçar, olha, aproveite e almoça ao som das nossas músicas. Portanto, mais uma vez, sintonize-se. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. Say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you they can never define what's been said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Bem, depois de David Bowie e Ronan Keating, continuamos com estreias. Estreias aqui no batido musical da Antena Web. Vamos ter The Temptations com My Girl. É verdade, The Temptations com My Girl a tocar aqui na Antena Web, para si. Outra vez música inglesa. E vamos ter depois as Destiny's Child. Já não estão assim no mundo musical, já se desfez o grupo. Mas vamos ter Destiny's Child com Independent Woman. Esta música, se nós nos pusermos a pensar nesta música, para além dos contornos que ela tem, é uma música muito bem conhecida. Portanto, eu lanço-lhe este desafio outra vez. Depois de ouvir a música, tenta associar a música àquilo que a fez nascer. E aí vai ver como é que duas artes se conseguem juntar. Sintonize-se, caro ouvinte. When it's cold outside, I've got the month of May. I guess you say, what can make me feel this way? My girl, talking about my girl. Hey! Muito bem, caros ouvintes, muito bem. E vamos receber agora mais uma estreia. Mais uma estreia e agora vamos proceder a uma alteração, uma pequena alteração, e já vocês vão perceber porquê, em relação ao programa. Não vamos apresentar agora duas músicas, mas sim uma. Porque depois, mais para a frente do programa, vamos ter um momento diferente. Portanto, vamos ficar agora com Faith Hill. É verdade, Faith Hill com There You'll Be, ou There You Will Be. Isto os trocadilhos ingleses já sabe como é que é. Isto aqui é um problema. Mas nós tentámos fazer o melhor que podemos, pelo menos eu. Portanto, caro ouvinte, delicie-se com esta música. Delicie-se com a Faith Hill a tocar na Antena Web a partir de agora, para si. Think back on these times and the dreams we left behind. I'll be glad, 'cause I was blessed to get to have you in my life. When I look back on these days, I'll look and see your face. You were right there for me. In my dreams I'll always see you soar above the sky. In my heart there'll always be a place for you for all my life. I'll keep a part of you with me, and everywhere I am there you'll be. And I always will remember all the strength you gave to me. Your love made me make it through. Oh, I owe so much to you. You were right there for me. In my dreams I'll always see you soar above the sky. Muito bem, caros ouvintes, agora sim, estamos na reta final do programa. Mais uma vez, uma despedida do Alex para mais um fim de semana, o resto do fim de semana, e mais uma semana que vamos estar um pouco distanciados uns dos outros. Mas claro que os bons ouvintes e os bons amigos a sua casa tornam, e cá estaremos no próximo sábado, à mesma hora, para lhe dar música e mais música e mais música. É verdade, caros ouvintes. Bem, aproveito agora este final de programa para dar três novidades diferentes. A primeira tem a ver com o Rock in Rio. Já é a segunda semana do Rock in Rio. A semana passada, no fim de semana, atuaram, entre outros nomes da música, Shakira e Elton John, no Palco Mundo. Existiram outros artistas a cantar. E esta semana, entre outros, existiram os Muse. Digamos que é a segunda semana do Rock in Rio. Um espetáculo monumental aqui em Portugal da música. E como isto é um programa musical, era impossível para nós deixar passar este acontecimento. A seguir, temos uma notícia menos boa. É verdade, temos uma notícia menos boa que é, infelizmente, a morte do cantor Beto. Há uns tempos atrás, quando eu comecei a apresentar o programa, por acaso nunca me passou pela cabeça ter este tipo de responsabilidades. Custa sempre um pouco dizer e anunciar estas coisas do falecimento de um cantor, principalmente aqueles mais conhecidos, mas qualquer pessoa até, não é só cantor, mas qualquer pessoa. Relativamente ao Beto, ele estreou-se aqui há uns tempos, já cantou aqui duas músicas, e a Antena Web e o Batido Musical e eu próprio não podíamos deixar passar em claro este tipo de acontecimentos. Por isso, a minha primeira palavra de conforto e a nossa, da Antena Web em geral, são para a família do Beto, são para a família do cantor e os amigos. Deixamos uma mensagem de condolências e muita força principalmente nestes momentos. Para os fãs, pedimos que nunca se esqueçam dele, nós também nunca nos esqueceremos dele. O Beto estará sempre nas nossas memórias, estará sempre na nossa rádio, estará sempre nos nossos ficheiros, estará sempre em toda a parte. O Beto, um grande cantor, uma voz inigualável, uma voz muito própria, um cantor que não era excêntrico e morreu nas caldas da rainha, vítima de um acidente vascular cerebral num quarto de hotel. E pronto, ao longo da semana que passou já foi efetuado o funeral, também já houve algumas homenagens prestadas por outras entidades, e nós não podíamos deixar passar em claro isto, nem podíamos deixar passar em claro o Beto. Será sempre lembrado por nós aqui na Antena Web, ficará sempre aqui dentro. Por isso, Beto, um grande abraço do Alex, um grande abraço de toda a equipa da Antena Web, tanto os que estão aqui agora. Tomo a liberdade até de dizer alguns que já não estão entre nós por diversos e mil e um motivos. E também tomo a liberdade de dizer por palavra pessoal: nunca te esquecerei, Beto. Nunca te esquecerei e nunca esquecerei as tuas músicas. Duas das músicas que vamos passar a seguir, como uma grande homenagem para ti, vamos dar-te voz outra vez aqui na Antena Web com digamos que as músicas mais sonantes. Um percurso razoável feito por ti, e uma pessoa como tu merece uma grande homenagem. Portanto, estejas onde estiveres, Beto, nunca te esqueças de todos nós, Portugal, e da Antena Web e de todos os nossos ouvintes. E mais uma vez, tomando a liberdade de mim pessoalmente, nunca me conheceste, nunca privámos um com o outro. Aliás, há coisas que parecem um pouco, digamos que inalcançáveis. Mas gostava muito das tuas músicas e sempre, sempre gostei, principalmente daquele dueto que tu fizeste com a Rita Guerra. Portanto, é irónico fazer isto, um programa que muitas vezes é, ou pretende ser animado, um programa que muitas vezes tem uma dinâmica especial. Hoje é um programa que não pretende perder essa dinâmica, mas pretende fazer uma homenagem a uma pessoa que já cá não está entre nós. Eternamente para ti, Beto. As próximas duas músicas são Memórias Esquecidas e é Brincando com o Fogo, de Rita Guerra, para lembrar este grande artista. Nós voltaremos para a semana. As recomendações para vocês são sempre as mesmas, caros ouvintes. A promessa é de, se o destino me permitir, para a semana estar aqui com vocês, com todo o bom grado e com toda a qualidade que temos tentar demonstrar. Fiquem com as duas músicas deste grande artista. Beto, para sempre, Beto, na Antena Web. Até para a semana. E sintonize-se, não se esqueça, caro ouvinte. Nós somos um só, ouvintes e trabalhadores. São meras palavras ditas pelo vento. Quando não estás, cai em minha noite. Sinto o momento, olho para trás. Palavras perdidas ficam por dizer, oh, perco a razão. Memórias esquecidas, sinto-me perder. Tudo é ilusão. Se eu sentir que não sou capaz de enfrentar marcas do passado, oh, é porque tu nem sempre me dás a certeza de querer estar ao meu lado, oh, ao meu lado. Quando desabafo os meus sentimentos, não posso mais aguentar calado e esconder momentos. Eu quero mais. Palavras perdidas ficam por dizer, oh, perco a razão. Memórias esquecidas, sinto-me perder. Tudo é ilusão. Se eu sentir que não sou capaz enfrentar marcas do passado, oh, é porque tu nem sempre me dás a certeza de que estar ao meu lado. Capaz de enfrentar marcas do passado, oh, é porque tu nem sempre me dás a certeza de que estás ao meu lado, oh, ao meu lado. saber.